Bom, então na aula de hoje, nosso objetivo é abordar aspectos principais do terceiro tipo da tipologia proposta pelo Durkheim para a compreensão, análise, exploração do suicídio. O suicídio é anômico, né? Então a gente chega num ponto alto da obra, né? Considerando que esse é o tipo mais contemporâneo, né? Mais próprio da sociedade na qual o Durkheim está vivendo, né? E tem vivido. E ele pega, ele para essa análise, ele se apropria, né? Ele usa dados mais recentes, né? Digamos assim, de meados da segunda metade do 19, né? Então ele pensa em transformações, em crises, em um conjunto de situações que são mais contemporâneas, né? E pensa num tipo que de fato se torna que é ele está propondo isso, né? É um tipo que tem muito mais está em crescimento se comparado com os outros nisso que seria para ele a sociedade contemporânea, né? A do fim do 19. Então, eu gostaria de partir de um trecho que está na página do livro, que como eu estou usando a edição eu acho que é isso. É 328, 329. E eu vou ler alguns trechos, né? Esse é um trecho especificamente importante para a gente ler, porque aí a gente tenta entender os argumentos dele. Ele está comparando a. Espera só um momento, que eu ainda estou me ajeitando aqui. Ele compara com os outros tipos, né? O tipo anômico. Então, eu começo num parágrafo mais ou menos assim, né? Que a minha edição é diferente, mas é: a anomia é, pois, nas nossas sociedades modernas, um fator regular e específico de suicídios. Ela é uma das fontes nas quais se alimenta o contingente anual. Suicídios, óbvio. Estamos, por consequência, na presença de um novo tipo que deve ser distinguido dos outros. Ele difere daquilo que depende, mas da forma pela qual ela os regulamenta. O suicídio egoísta resulta de que os homens não veem mais razão de ser na vida. O suicídio altruísta, de que esta razão lhes parece estar fora da própria vida. O terceiro tipo de suicídio, cuja existência acabamos de constatar, decorre do fato de estar desregrada a atividade dos homens, e é disto que eles sofrem, portanto, de um tipo de desregramento. Em virtude de sua origem, chamaremos essa última espécie de suicídio anômico. Certamente, este suicídio e o suicídio egoísta não deixam de estar relacionados. Os dois decorrem do fato de que a sociedade não está suficientemente presente nos indivíduos. Mas a esfera da qual ela está ausente não é a mesma nos dois casos. No suicídio egoísta, é a atividade propriamente coletiva que lhe faz falta, deixando-a assim desprovida de finalidade e de significação. No suicídio anômico, a frase está um pouco, eu acho que a outra edição deve estar melhor, as paixões propriamente individual que ela falta, deixando-se assim sem freio para as regular. Então, vamos prestar atenção nessa questão. No suicídio egoísta, o que falta é a atividade propriamente coletiva ao indivíduo. No anômico, são as paixões propriamente individuais que não contam mais com o freio, a frenagem oferecida pela sociedade. Então, nossa tarefa vai ser entender por que que esses freios, eles são, primeiro, importantes. Segundo, por que que nessa situação de anomia, eles não atuam, né? Essa frenagem posta em prática pela sociedade, ela está totalmente fragilizada, em alguns casos está totalmente desarticulada, né? Resulta que, apesar de suas relações, esses dois tipos continuam independentes um do outro, o egoísta e o anômico. Podemos relacionar à sociedade tudo o que há de social em nós e não saber controlar nossos desejos. Sem ser egoísta, pode-se viver em estado de anomia e vice-versa. Também não é nos mesmos meios sociais que essas duas espécies de suicídio recrutam sua principal clientela. Um tem um terreno de eleição às carreiras intelectuais no egoísta. Nas carreiras intelectuais, o mundo onde se pensa. Eu agregaria uma outra, completaria um trocadilho, né? O mundo onde se pensa o mundo. O outro, o anômico, o mundo industrial e comercial. Quer dizer, são as, digamos, as esferas da vida social mais atingidas por esses tipos de suicídio. E, olha, por exemplo, uma passagem como essa, com esse fim aqui, mostra a dificuldade da gente selecionar trechos do suicídio, né? Porque ele vai acrescentando coisas, ele vai repetindo determinadas ideias, enriquecendo essas ideias, né? Então a coisa vai se tornando cada vez mais completa e não menos complexa, né? Conforme o livro vai chegando no seu final. Então é mais por isso, né? Quer dizer, não tinha ficado tão claro que as carreiras intelectuais, elas eram, né? Porque assim, nos gráficos ele chama de profissões liberais, né? As que são mais afetadas pelo suicídio egoísta. Mas vamos explorar isso agora de uma maneira mais detida, né? Eu acho que a primeira questão fundamental para a gente entender o suicídio anômico é a gente entender que ele surge, ele afeta as sociedades em momentos de grande transformação, de grande, principalmente, crise. Então, essas crises, elas podem ser, como diz o Durkheim, logo no começo do texto sobre o suicídio anômico, né? Eu vou pular aqui uns trechos e vai ficar assim. Só que, quando a sociedade se vê perturbada, essa ideia é perturbação. Tudo tem mais ou menos um cotidiano relativamente equilibrado, não tem grandes novidades, ou as taxas de suicídio estão lá embaixo, né? Gerou-se alguma, perturbou-se essa ordem, né? Porque ele trabalha com essa ideia de ordem, há uma ordem, né? Mesmo que ela não seja, não é uma ordem redondíssima, bem acabada. Existe uma ordem, né? Mas aí aparecem perturbações a essa ordem. Aí a coisa começa a ficar complicada, né? E ele vai explicar. Seja por uma crise dolorosa ou por favoráveis, mas súbitas transformações. Então, quer dizer, é um tipo de prosperidade que começa a surgir, envolver as pessoas, há um crescimento econômico, começa a surgir empregos, as pessoas começam a se empregar, né, a conseguir trabalho, começam a ter seus salários, começam a consumir, a roda da economia se dinamiza, né? Isso é um problema, não é uma solução, né? Baixa a imunidade de alguns setores sociais por conta da prosperidade também. Então, quer dizer, não é só uma crise brava nascida numa situação de guerra em que a sociedade totalmente, né, abalada em vários sentidos, né? Mas é também nas fases de, como ele fala, chama de, as dolorosas, né? Crises dolorosas e outras crises favoráveis, mas súbitas, né? Com súbitas transformações. Então, a sociedade, ela se vê provisoriamente incapaz de exercer essa ação. A ação que ele estava falando no parágrafo anterior, que era da frenagem, né? O que o homem tem de característico é que o freio ao qual está submetido não é físico, mas moral, isto é, social. Então, aí a gente está no coração do problema do suicídio anômico, né? Vou só terminar a outra frase que eu estava lendo, né? A sociedade se vê provisoriamente incapaz de exercer essa ação, essa de controle da crise, né? Controle de uma instabilidade, controle de uma transformação. E aí está de onde resultam essas ascensões bruscas da curva dos suicídios, cuja ocorrência registramos acima. Isso vem depois de um quadro, né? Então, e eu vou continuar mais um parágrafo, porque eles são especialmente esclarecedores. Essas duas primeiras páginas, né, para ajudá-los, inclusive, a achar da descrição do suicídio anômico, elas são fundamentais. Podemos pôr aí as quatro primeiras páginas. Com efeito, no caso dos desastres econômicos, produz-se uma espécie de desorganização que lança bruscamente certos indivíduos numa situação inferior à que eles ocupavam até então. Então, aí um caso de quem tem uma posição social e com a crise se cai dessa posição social, né? Então, se perde um certo status condizente à posição anteriormente usufruída, né? É preciso, pois, que eles reduzam suas exigências. Outra frase que a gente precisa explorar, né, em vários níveis. A ideia de que as crises, elas levam à necessidade de que se reduza exigências, né? Então, isso também tem aí repercussões importantes. Que restringam suas necessidades, que aprendam a conter-se cada vez mais. Todos os frutos da ação social estão perdidos naquilo que os concerne. Sua educação moral, e aí a gente sempre tem que fazer igual ele fez aqui em cima, né? Quando ele estava falando do freio, né? Moral. Aí ele diz, isto é, social, né? Então, sempre quando ele está pensando nessa dimensão moral, ele está pensando num conjunto de valores que organiza uma determinada sociedade, ou seja, é uma lógica social, né? Então, sua educação moral deve se refazer. Ora, não é em um instante que a sociedade pode levá-los a essa vida nova e fazer exercer sobre eles esse acréscimo de contenção a que não estão acostumados. Resulta que eles não estão ajustados. Os indivíduos numa sociedade com sintomas de anomia não se ajustam corretamente à sociedade, né? Resulta que eles não estão ajustados à condição que lhes é imposta e que tal perspectiva lhes é menos intolerável. Daí os sofrimentos que os desligam de uma existência reduzida antes mesmo que eles a tenham experimentado. Então, olha só, né? É uma fronteira, é uma explicação que está numa fronteira muito, muito interessante entre a dimensão psicológica e a dimensão social, né? Porque ele está, o que ele estava falando, daí os sofrimentos que os desligam de uma existência reduzida antes mesmo que eles as tenham experimentado. Ou seja, ele vai montando um cenário que é o de grande insegurança social, né? Não tem nada a ver com a segurança judiciária, policialesca, né? É uma sociedade que muda e que o indivíduo demora, quer dizer, a própria sociedade demora para acomodar as suas mudanças. E aí é que fica uma situação complicada e problemática para os indivíduos, porque eles perdem seus referenciais, né? Então é inseguro nesse sentido, né? E agora, a quem eu recorro? Quem que vai me ajudar, né? Quem que vai me orientar nessa nova fase, né? Nesse tempo de mudança. E aí a ideia dele aqui é que a ansiedade é um tipo de ansiedade, já toma conta antes de qualquer coisa, né? Ninguém foi nem experimentar fazer nada, já esse indivíduo já atende, né? Nessas sociedades complexas, de trabalho muito dividido, né? Então já cria-se um conjunto de problemas, né? Aí no próximo parágrafo ele vai falar de um sentido contrário. Então, que não é daquele que decaiu de posição, né? Passou para um extrato social inferior com relação àquele que ele ocupava, né? Mas ao contrário, enriqueceu, ganhou poder, né? Então, quer dizer, isso é uma situação bastante usual, né? Bastante conhecida, bastante característica de uma classe em ascensão como a burguesia, né? Que já vem se constituindo desde o começo, se consolidando como classe dominante ou tendencialmente dominante desde o começo do 19, né? E continua, né? Então, ele vai dizer mais para o meio desse grande parágrafo aí que eu estou seguindo, né? Estou seguindo os primeiros parágrafos aí do capítulo, né? Ele vai dizer, de novo, é preciso algum tempo para que homens e coisas sejam novamente classificados pela consciência pública. Curioso ele usar esse termo aqui, porque o termo que ele vai cunhar e vai ser muito importante para a gente entender o da divisão do trabalho social é consciência coletiva, né? Então é um modo dele se referir ao conjunto de valores que organizam uma dada sociedade, né? Aquilo que é o substrato. Lembra que eu falei isso com vocês, né? Que quando a gente junta um conjunto significativo de indivíduos, a gente não tem um coletivo, né? A gente tem uma sociedade e ela é diferente da soma dos indivíduos, né? Então essa consciência coletiva para o Durkheim, ela vai ser assim, a expressão do que é a sociedade, porque ela é a expressão do conjunto dos interesses, dos valores, dos hábitos, das práticas, né, dos sentimentos desse conjunto de indivíduos reunidos sob uma sociedade, né? Então, é preciso algum tempo para que homens e coisas sejam novamente classificados pela consciência pública. Enquanto as forças sociais assim libertadas não recobrarem o equilíbrio, seu respectivo valor fica indeterminado. E, por consequência, toda a regulamentação permanece defeituosa durante algum tempo. Não se sabe mais o que é possível e o que não é, o que é justo e injusto, quais são as reivindicações e as aspirações legítimas, quais são aquelas que passam da medida. Por conseguinte, não existe nada que não se pretenda. Aí a gente vai entrando no mais no coração do problema, né? Por conseguinte, não existe nada que não se pretenda. Por pouco profundo que seja esse abalo, ele atinge até os princípios que presidem a distribuição dos cidadãos entre os diferentes empregos. Claro, isso é, né, não é nem... É isso que está em jogo para ele, né? Os indivíduos estavam, por exemplo, numa dada conjuntura, atuando dentro de funções específicas. Mas o tempo é de transformação, né? Elas vão eclodindo a todo momento. Então, a base fica movediça. A base fica instável. Instável. Essa distribuição, por exemplo, que para ele é fundamental, né? Dos cidadãos, a distribuição dos cidadãos entre os diferentes empregos, né? Quer dizer, isso é extremamente passa a ser extremamente volátil, né? E aí ele vai montando o problema, e ele chega numa questão que é a das paixões, ele chama de paixões, né? Esse estado de desregramento que ele fala, né? As pessoas não estão ajustadas à sua realidade, né? Tem uma fragilidade das regras, né? O estado de desregramento ou de anomia é ainda reforçado pelo fato de que as paixões são menos disciplinadas no momento mesmo em que elas teriam precisão de uma disciplina mais forte. Aí tem a frase... ele tinha falado antes dos apetites, né? Ele tá falando de ele acaba usando mais o termo paixões, mas antes ele fala de apetites ao definir o que é esse universo dessas paixões indisciplinadas, né? Nesse mesmo parágrafo, um pouco mais acima. Assim, os apetites, não sendo mais contidos por uma opinião desorientada, não sentem mais onde estão os limites diante dos quais devam parar. Além disso, nesse mesmo momento, eles estão num estado de eretismo natural. E apenas por isso a vitalidade geral é mais intensa. Aí, olha só, é cheio de frases assim muito assertivas. Porque a prosperidade decaiu, os desejos estão exaltados. Eretismo, definições possíveis de eretismo. Exaltação violenta de uma paixão. Essa foi a última que eu encontrei, mas acho que a mais interessante é excesso de excitação. Então vamos usar uns exemplos mais simples, né? Mais óbvios, assim, para a gente entender o que é que está acontecendo aqui nesse panorama, né? Então, moveu a base da sociedade, se transformou, né? Alguma coisa diferente aconteceu, e até que se consolidem essas mudanças, até que elas sejam regulamentadas, até que tudo volte, retome algum tipo de equilíbrio, né? Vai ficar um tipo de uma terra de ninguém. Ou uma luta de, né, uns contra os outros, ou um conjunto de competições, disputas, interesses diversos. E aí isso vai trazer uma intensidade para a vida social, né? Acho que a excitação ela vem nesse sentido, né? Mais ou menos, se a gente pensar assim. De repente, hoje, um dia, para dar cor, vamos trazer para o nosso presente, assim. A gente tem uma variedade muito grande de atividades para fazer, né? A gente tem que conciliar várias atividades em várias esferas que nos leva a um tipo de um esgotamento muito rapidamente, né? Você tem que responder às seus contatos, à sua comunicação, você tem que fazer o seu trabalho propriamente dito, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que, né, pagar suas contas, você tem que ler os jornais, saber das coisas que estão acontecendo, você tem que, né, a todo tempo, não tem mais horários restritos, todo mundo a todo momento está solicitando um monte de coisa e tudo mais. Então vamos pensar que hoje, um dia do nosso cotidiano, a gente gaste um tanto de energia que há 10 anos atrás você consumiria, vamos ser ponderados, em 3 dias. Né? Então, uma sociedade que está em constante transformação ou está passando por uma crise, os indivíduos estão nessa condição. Né? As incertezas, sobretudo as da dimensão social e econômica, né? Como é que a gente vai cumprir com o tal trabalho social, que é o trabalho da sociedade se manter viva, né? Num panorama de insegurança, o que que acontece? As pessoas, elas, vamos usar essas imagens, elas atiram para várias direções, elas têm que fazer várias coisas para tentar garantir um mínimo, né? Então é esse estado de excitação ao que ele se refere, né? Então tá todo mundo pilhado, é essa a ideia, sabe? Como é que é, como é que não é, como é que vai ser, como é que eu faço, que não é, não é? Lógico que, de repente, alguma reação de algumas pessoas é exatamente o contrário, né? Se paralisa e não consegue tal, mas não, ele está pensando em termos sociais, né? Ele está pensando, sei lá, vamos pensar um quadro de guerra, né? Que simplesmente não tem mais alimento, não tem mais campo plantado, né? Não tem mais emprego, porque tá, sabe, a grande parte das pessoas. Já leio a sua mensagem, Danilo. A maior parte das pessoas, quer dizer, grande contingente de habitantes está na guerra, guerreando, né? As cidades às vezes estão bombardeadas, destruídas. Então, como é que fica a questão da sobrevivência, né? Vou olhar o chat, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém me perguntou da introdução, né? Olha, gente, tem uma coisinha também que eu recomendo muito vocês acompanharem. O nosso programa querido, fofo, que está no Drive, tá? Então, olha, tem toda a bibliografia que está já lá. Aliás, o texto do Bourdieu, não sei se está. Preciso ver. No Drive. Quem não tiver acesso ao Drive, me chama, pede para eu que eu convido de novo, tá? Que tá tudo certo. Então, olha, Nicole, você está perdida com material, né? Não, mas é a gente. Eu reafirmo, assim, eu tenho tentado deixar claríssimo nas aulas, né? Não estou trabalhando com Moodle, falei na primeira aula, não tem Moodle em Sociologia Turma B. Quem está trabalhando com Moodle é a Márcia Consolim, né? Então são questões assim muito claras que eu organizei. O nosso Drive está com toda a bibliografia, mais o programa. Então, está tudo organizadinho. Então, é nesse sentido que a introdução é assim. Está no programa. Introdução. É uma leitura preciosa, né? Adicionar a introdução como leitura mais específica? Sim, posso colocar. Mas ela já era um combinado, né? Aí, voltando para o nosso assunto. O Danilo, uma matéria. Os grupos dos fichamentos podem ser formados por diferentes turnos, porém não de diferentes turmas, né? Sim, podem. Vespertino, noturno, não tem problema, tá? Olha, sobre o exemplo do Danilo, né? A gente teria que ordenar um pouco a coisa, né? Eu acho que a questão das redes sociais... Nossa, já pensou? Pobrezinho do Durkheim, querido. Vendo isso, ele ia falar... Gente, eu tava falando de anomia lá no fim do 19. O que é isso? A sociedade já acabou. né? Já acabou, já implodiu, porque é lógico que não, né? Ele teria instrumentos assim super interessantes e tal para falar. Seria uma boa pergunta pensar assim, né? Todo esse tempo perdido na... perdido não, vamos pensar. Dispensado para a vida nas redes sociais, né? Eu tenho visto até uma coisa muito chocante, assim... pessoas da vida universitária que não conseguem deixar de olhar o celular... tô falando profissionais já, né? Assim, não conseguem deixar de olhar o celular a todo momento. É uma coisa, sabe? Se alguém tirar, vai... Né? Eu acho que vocês sabem o que é isso. Muita gente vive isso, né? Ter que curtir, ter que interagir, ter que responder, ter que não sei o quê. Então, isso a gente teria que pensar, né? Em termos da sociabilidade, né? Eu acho que tem muita gente pensando isso, inclusive, né? Que sociabilidade é essa? Né? Vamos pensar em nos termos durkheimianos, assim. Que valores norteiam, né? Que ele chama de moral. Que moral organiza a consciência coletiva no nos tempos das redes sociais, né? Então, eu acho que o que a gente vê é uma coisa muito desse referencial aqui, né? Muito perigosa, talvez o Durkheim achasse, né? Que é a fragmentação. É a grande fragmentação que já é uma característica das sociedades de trabalho muito dividido, né? Aonde, por exemplo, a minha atividade, as coisas que eu faço, a legalidade das coisas que eu faço, a correção das coisas que eu faço, estão muito ao meu encargo, né? Pelo menos por enquanto, a gente não tem uma vigilância explícita, né? Que tá assim, igual no 1984. Não sei se vocês viram um filme ou leram um livro do George Orwell, né? Que é aquela coisa da vigilância total, né? Tanto que o personagem, ele achava uma fresta, né? Tinha um lugar que ele conseguia que as câmeras não pegavam, pelo menos ele achava, né? Então, esse controle da sociedade fica muito disperso. E isso é um problema para o Durkheim, né? Mas aí a gente tem que questionar. E daí eu só quero completar sobre as redes sociais para eu voltar no texto, para a gente pode ir fazendo essas pontes aí, né? Essa fragmentação no mundo das redes sociais é uma característica estrutural, né? E as polarizações, os grupos de interesse, de identidade, né? Então eu vou restringir as famosas bolhas, por exemplo, né? Eu acho que as bolhas ainda teriam uma coordenação um pouco mais forte, sabe? Do ponto de vista ético, que ele está chamando de moral, social, né? Por exemplo, na minha bolha, que bolha é essa? Né? Quais são os interesses, quais são as posturas políticas, quais são os interesses profissionais, né? Quais são os interesses culturais da minha bolha? Então... A bolha seria mais interessante do que uma dispersão absoluta, né? Assim, eu vejo de tudo, eu gosto mais dos canais de maquiagem e de, né? Não sei quais os nomes aí, tem um nome para isso, assim. Como é que chama mesmo esses cuidados? Skincare, ou sei lá, né? Mas que mais? Né? Além disso, né? Eu trabalho o dia inteiro e daí o tempo que eu tenho eu me ocupo disso, né? Então quer dizer, é uma fragmentação muito grande. E aí, esse indivíduo, ele fica à mercê de um conjunto de outras forças sociais que hoje em dia a gente não tem nem ideia, né, de quais elas sejam. A gente não consegue mapear, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco por que que para o Durkheim a questão do controle, da regulamentação, do ajustamento dos indivíduos à sociedade, né? E essa coisa que muitas vezes foi entendida da perspectiva de um certo autoritarismo, né? Ah, e o Durkheim pensa que as pessoas têm que ser controladas, esse controle vai ser um controle violento e, enfim, as pessoas vão estar quase que condenadas a viver em determinadas ordens sociais, né? Então, quer dizer, basta uma leitura um pouco mais atenta do Durkheim para a gente entender que não é isso, né? O problema é que ele tem essa perspectiva de análise funcionalista, né? Estrutural funcionalismo. Então, quer dizer, é um modelo que ele tenderia a um equilíbrio, né? Lembra que eu venho falando, né, durante as aulas, cada dia acrescento um pouco. Essa ideia de que para ele a sociedade é um organismo vivo composto de partes, de sistemas, né? De milhares, milhões, bilhões de partes, né? E cada uma dessas partes tem uma correspondência muito fina com o todo, porque elas desempenham uma função específica, né? Então, quando eu desempenho uma função específica, eu entendo que função é essa, quais são as minhas responsabilidades, quais são os meus direitos e os meus deveres, né? Eu estou integrada. E a questão do Durkheim é essa: tem que ter integração. O indivíduo tem que poder contar com a sociedade na qual ele vive. Ela tem que ser um referencial, tem que oferecer um referencial para ele, né? Tem que oferecer uma educação desde sempre, uma educação como ser social que participa de um determinado grupo, né? Com determinados interesses e valores e práticas e hábitos, etc., né? Então, por isso o diagnóstico de anomia, né? Principalmente na sociedade urbana, industrializada, com relações comerciais e mercantis super desenvolvidas, com uma divisão do trabalho muito diversa, muito grande, né? Onde cada pedacinho do trabalho geral é feito por uma pessoa, né? E daí a perplexidade, né, com que ele enfrenta isso que ele chama dos apetites e das paixões desenfreadas. E é claro que ele não está falando de paixões sentimentais, né? Ele está falando de um apetite mais propriamente socioeconômico, né? Para conquistar a todo custo, né? Galgar melhores posições, num jogo concorrencial totalmente desregulamentado, como queria, quer e vai querer eternamente o liberalismo, né? O liberalismo que deu sentido para a emergência do indivíduo como ser social, né? A concorrência entre as pessoas, né? A venda da força de trabalho no mercado. Então, ele está falando disso, ele está falando das dos apetites para conquistar o poder e conquistar a riqueza e passar a perna e na grande maioria que for possível, né, para galgar melhores posições, né? Então, essa excitação, né? São essas as paixões e esses apetites que a sociedade sempre controlou, né? Ele está falando isso claramente, para dizer não, daqui para frente, não, não dá mais, não pode. Não, aqui você está infringindo tal código e acabou. Acabou para você. Não tem como continuar, né? Então, quer dizer, na verdade, a sociedade, o modelo de sociedade para o Durkheim é aquele que eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não posso ser a rainha dos bitcoins. E não ter nada para oferecer, né? Não ter um sequer Bitcoin para vender e vendo, né? Então, quer dizer, a sociedade teria que ser tão competente a ponto de ter me ensinado e esse saber está decalcado, né, dentro de mim, tatuado na minha alma, que eu não posso fazer isso. Então, quer dizer, nem se a gente quiser tentar fazer um ensaio de diagnóstico do nosso tempo presente a partir disso aqui, que o Durkheim está propondo, né? A gente não conseguiria, porque tudo que ele está falando que é o desajuste, que é o desregramento, que é a anomia, é mais ou menos a regra geral hoje na nossa vida. Então, é uma coisa, né? Lógico que não é generalizar décimo e tudo mais, mas, por exemplo, em termos da coordenação da sociedade, vamos usar esse termo, né? O que a gente tem visto aí nos últimos anos é uma coisa, é a desregulamentação, sobretudo daquilo que era organicamente interessante para a sociedade, né? Então, eu acho que a gente não conseguiria aproximar esse referencial da nossa sociedade atual, né? Eu acho que ela que a que ficaria muito complicado para a gente fazer isso, né? Aqui com relação às paixões, isso tem uma continuação aqui que eu acho muito, muito legal também. Eu vou reler o começo para a gente chegar lá na. Olha, é então que suas exigências fazem com que seja impossível satisfazê-las. Então, a ideia, né? Que as paixões. Só recuperando um pouco o texto aqui, né? Então, a prosperidade decaiu, os desejos se exaltam, né? Daí ele vai falar o estado de desregramento ou de anomia é ainda reforçado pelo fato de que as paixões são menos disciplinadas no momento mesmo em que elas teriam precisão de uma disciplina mais forte. Aí continuando. É então que suas exigências fazem com que seja impossível satisfazê-las. Aí eu acho que tem ganchos com o mundo contemporâneo, né? Então, vou continuar. As ambições superexcitadas vão sempre além dos resultados obtidos, quaisquer que sejam. Então, quer dizer, eu tenho um conjunto de expectativas tão grande, né? Eu tenho um conjunto de exigências e autoexigências tão grande que eu jamais vou conseguir satisfazê-las. E ao mesmo tempo, eu acho que um problema que a gente tem é que a nossa autoexigência também é tão grande que a gente nunca vai se achar habilitado para fazer aquilo que a gente acha que a gente deveria fazer. Falando a Beatriz. Não, mas perfeito. Muito, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E é isso, porque é isso que é a superexcitação, né? Por mais que o desejo platônico parece que seja aquela coisa contemplativa, né? Se você traz aquilo para a atualidade, é essa, né, que você vai ter desejos e quereres e expectativas que não vão poder, né? Quer dizer, por mais que você faça, faça, faça, lute, né, atue, não vai rolar, né? Mas aí um outro encaminhamento que vai muito no sentido dessa ideia platônica, né? Ele vai dizer: pois elas não estão mais advertidas de que não devem ir adiante, né? Então é a ideia da as ambições superexcitadas vão sempre além dos resultados obtidos, quaisquer que sejam, né? Pois elas não estão mais advertidas de que não devem ir adiante. Então aí é isso. Quem vai advertir? Quem deveria advertir, né? Quem precisa advertir? É o espírito público, é a consciência coletiva, é a vida social, né? Que deveria barrar o que ele está chamando de excessos, mas aqui a gente tem que entender esses excessos dessa perspectiva, né? Da perspectiva de que a gente pode pensar assim, né? Aquela velha história de onde termina o meu, vamos usar a palavra, o meu desejo, né? Ou onde termina a minha expectativa e começa a expectativa do outro, né? Aonde começa e acaba os meus direitos e os meus deveres e começam os direitos e os deveres do outro. Né? Então, daí ele vai, então, quer dizer, alguém tem que barrar, né? Alguém tem que dizer que não devem ir adiante, né? Nada, pois, a contenda e toda essa agitação subsiste. A contenta, desculpa. Nada, pois, a contenta e toda essa agitação subsiste perpetuamente, sem alcançar qualquer apaziguamento. Toda essa agitação persiste perpetuamente, sem alcançar qualquer apaziguamento. Sobretudo quando essa corrida em direção ao saque não pode ter outro prazer que não, né, completaria a própria corrida. Então, é isso que passa a importar. Você está ali atuando, você está mostrando a sua participação na coisa, né? Ela muito provavelmente não vai levar em nada, né? Mas não importa. Passa a não importar mais. Porque o que importa é estar na corrida, né? É a corrida, a própria corrida. E se esta vier a ser impedida, continua-se com as mãos inteiramente vazias. O que ele vai montando é um cenário de que as pessoas estão sem sentido para a própria vida, né? Elas, como não entendem o lugar que elas têm na sociedade, lhes falta exatamente um sentido. Eu vou para lá porque eu quero alguma coisa específica. Que eu vou conseguir a partir de um conjunto de estratégias, de protocolos, instituições, né? E isso vai dar certo. Eu falava, deixa eu terminar isso, depois eu falo, faço um comentário, né? Ora, verifica-se que ao mesmo tempo que a luta se torna mais violenta e mais dolorosa, é porque ela é menos regulada. E as competições são mais ardorosas. Todas as classes são envolvidas porque não existe mais uma ordem estabelecida. O esforço é, portanto, mais considerável no momento em que ele se torna mais improdutivo. Sabe aquela ideia que, que eu tava, um exemplo, né? Um dia inteiro de trabalho, de sociedade da atenção, de sociedade da excitação, de vários apelos para todo lado, né? Eu gasto um combustível, um tanque inteiro, né? Que no momento anterior eu iria muito mais longe com muito menos. Aí ele pergunta, trazendo a coisa para o assunto, né? Como, nessas condições, a vontade de viver não viria a se enfraquecer? Eu falava de um exemplo que eu pensei ontem, estando no trânsito, depois de bastante tempo, eu acabei saindo de carro e não sei se vocês viram por onde vocês passaram, se vocês saíram. Que ontem o trânsito foi uma coisa absurda na cidade, né? Juntou uma chuva com Natal, com vários. Então ficou totalmente intransitável uma série de lugares. E eu fiquei reparando, totalmente sem prática, depois de muito tempo, eu fiquei reparando como eu achava extremamente ameaçadores os carros SUV. Eles agem, os motoristas agem com o maior respeito pelos indivíduos, mas agora estou pensando em categoria, né? Em geral, esses motoristas acham que são mais importantes que os outros, né? Porque eles se jogam, eles se imiscuem em qualquer lugar, né? Como se eles tivessem. Eu pago mais IPVA, então eu tenho mais direito de ocupá-lo. É uma. Oi. Fala. Fala. Ah, não, é aquelas caminhonetes enormes, sabe? SUV, aqueles carros. Sabe, aquelas barcas, antigas barcas da polícia. Assim, agora elas são, né? Eu acho o máximo, assim, não tenho o mínimo interesse da coisa, né? Mas. É um item, deve ser maravilhoso andar naquilo, não precisa nem fazer nada, né? Não precisa dirigir. E desculpe se vocês têm um carro desse, aí não tem nada a ver, como eu falei, com os indivíduos. Eu tô pensando no tipo de comportamento, né? Inclusive porque eu sou uma professora que desde, ó, quilômetros atrás aí rodados, eu sempre pensei que a sociologia do trânsito é uma coisa muito pouco desenvolvida, né? Pro tamanho do problema, né? Da presença do trânsito, dos automóveis na vida das pessoas, né? Então é isso. Daí ontem eu fiquei brigando num lugar caótico em que tinha obras na pista, porque uma moça era uma motorista, né? Aliás, assim, tem muitas mulheres dirigindo esses carros e tem muitas leituras possíveis, né? Que é uma tentativa do empoderamento, acho bastante equivocado, assim, porque disputa, né? Porque sai para lá que eu preciso passar, porque eu tenho que sair, daí de repente você não sai, tá com uma buzina, né? Não, mas eu tô aqui na tua frente. Por que que eu vou deixar você passar? Porque você é mais importante que eu, né? Então tem toda essa coisa. Daí, o que que eu vou fazer, né? Vou falar, caramba. Se eu fosse uma pessoa que tivesse eternamente no trânsito, né? Eu falar, caramba, eu quero um carro desse para mim. Quero um carro desse para mim porque eu também quero passar na frente de todo mundo, né? Porque eu quero que as pessoas tenham medo de mim, porque se elas baterem no meu carro, vai ser um prejuízo monstro. Então sai de perto que tá passando um Volvo, né? Né? Ontem eu vi uma coisa desse tipo, um jaguar na cidade. Assim, eu falei, uau! Um jaguar, como se não bastasse ser um jaguar, é um SUV ocupando quase duas faixas. Sai de perto, né? Então, quer dizer, é uma luta com consequências, assim, muito loucas, né? Então, a mais louca seria, ah, eu quero um carro desse. porque eu não vou mais ser humilhada no trânsito. Sabe? Tô só, né? É, e claro que a sociedade já me mostrou, né, que minha praia é outra. que eu não vou nunca conseguir comprar um carro desse, essa é a primeira coisa, né? Segundo, que isso não vai me levar a lugar nenhum, né? Nem dirigir maravilhosamente no trânsito de São Paulo, né? Não vai. Né? Então, quer dizer, eu, no tanto que eu tenho de, digamos assim, uma educação social, vamos dizer, eu conheço a sociedade minimamente onde eu vivo e sei mais ou menos qual que é o lugar que eu ocupo nela, sai fora dessa vida. Só não vou deixar a moça passar na minha frente. Eu não vou, não vou. Só para dar uma perturbada, né? Porque se ela amassar meu carrinho, ela também vai ter que pagar. Que besteira, gente. Tá muito engraçado esse negócio do carro. Mas é mais ou menos isso, né? É um conjunto de desejos absolutamente desorganizados e desproporcionais, mas só que não é, no caso do Durkheim, não é o caso de dizer, não, ponha-se no seu lugar, né? Não é nada disso, né? Quer dizer, claro que é a sociedade que deveria dizer das funções das pessoas, e aí a gente ia ter que discutir a questão, né? A gente não ia simplesmente aceitar, ah, você vai ali fazer tal coisa, não é assim. E nem é assim que ele está pensando. Ele está pensando numa construção social de um projeto de sociedade, né? Que vai se renovando e vai acolhendo, integrando muito mais do que jogando para escanteio, né? Que é isso que a gente vê já há um século, mais ou menos, né? Então, aí eu aproveito essa questão para falar dos dados que ele apresenta e com os quais ele discute, né, mais uma vez, né, assim que ele tem feito, né? Então, ele, para pensar no anômico, ele usa alguns exemplos. O primeiro deles é o seguinte. Depois de falar da desregulação, que é mais ou menos daria para falar, né? Ele não fala nesses termos, mas da sociedade desajustada, desregulamentada, da sociedade burguesa desajustada, né? Porque é exatamente o livre mercado, o livre concorrer, o livre vender que gera uma situação dessa, né? Que é mais ou menos a máxima evolucionista aplicada, né? Os mais fortes permanecem no jogo e os mais fracos ficam fora dele. Então, é isso que o Durkheim não aceita, né? Por isso que a gente tem que entender bem essa coisa da importância que tem esse controle, esse barramento, né? Essa regulamentação, esses códigos morais que tem que ser criados para que a coisa não destrambele, né? Então, uma primeira questão que ele aborda nessa sequência aqui, né? Mas aí vão ter outras. É que ele acha que essa explicação é positiva para uma ideia que ele tem de que existe uma singular imunidade dos mais pobres, da pobreza. Se a gente pensar nessa questão do limite, de que falta limites, né? E daí eu lembrava hoje à tarde de que essa ideia de que precisa ter limites claros colocados, né? Que a gente ouve muito, né, nos debates, assim, da questão da educação dos filhos, né? Principalmente os mais velhos, né? Por exemplo, a minha mãe falava para minha irmã: olha, tem que colocar limite nas crianças, né? Tem que dizer: olha, aqui você pode ir até ali, depois lá você não pode ir, porque senão você cai na escada e vai rolando até lá embaixo, né? Então, tudo explicadinho, mas tem que explicar, né? Tem que colocar limites, né? É isso, né? Agora, eu não entendo que o Durkheim vai falar que esses limites são. Quer dizer, esses limites seriam positivos, não só para os indivíduos, como para as sociedades, porque eles não vagariam por aí em busca de determinados referenciais para organizar sua própria vida, eles já teriam, né? E você tem sociedades que de fato fazem isso, né? Principalmente as sociedades mais consolidadas, mais antigas, né? Europeias, que têm uma identidade nacional. Né? Não agora, não agora. Eu acho que durante no, o pós-guerra, eu acho que foi o grande. O grande momento em que se pensou que era de uma reconstrução, e foi de fato, né? Mas em que a modernidade não conseguiu mais o vigor que ela tinha, né? Tem muitos autores que trabalham com ideias parecidas com essa, mas assim, tipo, o desgaste, a experiência, né? Principalmente do nazismo e tal, a destruição que se causou, as disputas terríveis, a bomba depois, né, as bombas cada vez mais potentes, as armas, isso tudo parece que afetou muito profundamente, né, os rumos da humanidade, né? Não sei, é uma possibilidade, né? Mas voltando à questão da pobreza, o Durkheim vai dizer o seguinte: nas estatísticas com as quais ele trabalhou, o suicídio sempre, lógico que eu estou pensando nas taxas, né? As taxas são aquelas relações, aquelas comparações. Então, existem milhares de exceções e tudo mais, mas ele vai dizer que o suicídio egoísta e o suicídio anômico, ele atinge mais uma classe social mais abastada, né? Então, no caso de pessoas que vivem numa situação de pobreza, os índices de suicídio sempre foram menores. Então, isso leva ele a pensar nessa questão de uma certa imunidade, né? Daí ele pensa nos países pobres, né? E daí qual que é a ideia dele? A ideia é de que existe um limite percebido, sempre percebido, para as pessoas que vivem na pobreza. Esse limite é sempre, sempre claro de até onde eles podem ir. Isso é dado, inclusive, pelas condições de sobrevivência. Então, quer dizer, você percebe o peso da sociedade muito mais pairando sobre a sua cabeça, né? As nossas cabeças, né? E isso acaba inserindo definitivamente essas pessoas nesse espaço que, em geral, é um espaço não central das sociedades, né? E mais, elas em geral criam laços mais fortes de solidariedade, de colaboração, muito mais sem sombra de dúvidas aí para ele, do que nas classes mais altas da sociedade, né? Sobretudo as mais poderosas e ricas. Então, eu não sei se deu para entender essa questão do limite, né? Mas é isso. Em uma dada condição social, se tem claro os limites, se tem claras as possibilidades do que é possível fazer, né? Então, isso seria um elemento de imunidade maior para o suicídio. Vamos a outros casos que são analisados, né? Das estatísticas que ele levanta, a grande maioria das mortes voluntárias na sociedade urbana industrial afetam pessoas ligadas às atividades de comércio e de indústria, envolvidas em várias das dimensões da sociedade, né? Então, quer dizer, tem a ver exatamente com esse cenário que eu já falei bastante dele, né? Concorrência, exigência de determinadas qualificações, instabilidade no caso do comércio, que é o mais afetado, né? Muitas variações, variações cambiais, variações de preços de mercadoria, variações de acesso a determinados bens, né, para poder vender, dificuldades na produção de produtos. Então, quer dizer, há uma sazonalidade, né? Uma variação muito grande, né? Então, o que produz uma incerteza também muito grande, né? Então, comparado com a agricultura, por exemplo, a agricultura, claro que também é afetada, né? Não tem como não ser, mas os índices são menores por aquela questão que a gente já comentou com relação ao suicídio egoísta, né? Dessa possibilidade de que na agricultura você tenha uma vida comunitária mais forte, os laços, de parentesco ou de trabalho mesmo entre as pessoas, eles tendem a ser mais colaborativos do que simplesmente concorrenciais, né? Então é aí que a gente poderia entender essa diferenciação com relação aos campos de atividade, né? Não tem jeito, como eu já, né, li aqueles primeiros capítulos que parágrafos que eu li, eu já dizia: o suicídio anômico é característico da sociedade urbana industrial. Não só é, como é muito interessante a observação que ele faz, que infelizmente ele não se aprofunda, né, sobre as exposições universais. E aí eu queria saber se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem essas chamadas exposições universais que aconteceram a partir da última década, da penúltima década do século XIX e avançou até os anos 20. O que que eram essas exposições universais? Alguém sabe? Eu quero ler depois as respostas de vocês, mas não, né? Então, essas exposições, elas eram montadas em determinadas capitais europeias, mostrando as últimas descobertas, as últimas conquistas do homem europeu imperialista, por exemplo, trazia as culturas, as frutas, as produções mais malucas encontradas nos rincões do mundo. Né? Era uma coisa que tinha duas frentes, né? Tinha uma valorização dessa dimensão imperialista mesmo, né? eles traziam das colônias, e aí era uma coisa bastante chocante, né? Não só produtos naturais, né? Vegetais, flores, plantas e tal, como pessoas. E expunham as pessoas, né? Como em circos, assim, né? Então, várias populações indígenas diferentes, populações as mais diversas, com seus trajes típicos. Então, tinha tudo isso. E tinha uma outra vertente, que era de mostrar as grandes conquistas da sociedade, da ciência, né? Que a partir naquele momento, quer dizer, desde os meados do século, começavam a aparecer coisas, né? Assim, surpreendentes, né? Por exemplo, no mundo da comunicação, comunicação à distância, né? Isso mais já para o fim do 19, né? As vozes gravadas, os telégrafos, né? Que vão logo surgir. Então, essas coisas todas que foram trazendo um grande impacto, né? Eu falava na aula passada da luz elétrica. Eu citei essa questão na aula passada. A luz elétrica, essas coisas assim que as pessoas elas não podiam imaginar que existiam, né? Que existia, que passaria-se a usar aquele tipo de coisas, elas iam ser aos poucos incorporadas no cotidiano, né? E aí o Durkheim encontra uma estatística muito surpreendente, né? Que é a do aumento do número de suicídios nos períodos onde aconteciam essas feiras, essas exposições, né? E aí ele pensou em três feiras que aconteceram, por exemplo, em Paris, né? Então, olha, nos 7 meses que correspondem à exposição, ele verificou isso em número a mais do que a taxa, que não costuma variar tanto, né? Em 1888, 517 suicídios a mais. Em 1889, 567. E depois, 1890, 540. E daí tem outras taxas nesse sentido, e ele vai falar logo depois do fim das exposições, a taxa voltava ao normal, né? Então, quer dizer, isso mostra exatamente quer dizer, mostraria, segundo ele, né, a suscetibilidade do indivíduo vivendo naquela época, né? A ponto de não de sofrer um impacto tão radical. E é claro, né, gente? A gente está sempre entendendo isso, que não é assim, né? Fui na feira, fui na exposição, vi aquelas coisas todas e tomei a decisão mais drástica. Claro que não é. Claro que é uma construção. Claro que é um estado que vai sendo amadurecido, não é? Agora, se a gente está pensando em perturbação da ordem, né, a gente conseguiria imaginar que essas exposições poderiam de fato trazer um desconforto, né? Eu lembrava de outra história engraçada. Não sei como foi para vocês, se vocês já foram num zoológico ou no Instituto Butantan, por exemplo, que eu acho que é uma experiência muito mais chocante. Mas eu, a primeira vez que fui no Instituto Butantan, eu fiquei mal pra caramba. De mal-estar, claro, né? Assim, teve um impacto na minha vida aquilo, assim, muito, muito grande, né? Porque realmente, eu nunca me imaginei vendo uma coisa que tinha na época, eu não sei se ainda tem, imagino que tenha. Um grande tanque, tipo uma piscina imensa. De cobras. Vocês já viram isso? Vocês já foram lá? Era assim, é claro que não era lotado de cobra, mas, gente, era assim, era uns bolos de cobra, sabe? As cobras todas enroladas dentre elas, assim. Em todo lugar que você olhava, num cantinho lá, num cantinho aqui, tinha uma cobra, né? Eu lembro que eu tava totalmente paralisada com aquela cena, assim, com aquelas, com aquele, aquele, né? Aquele, aquela imagem louca. E daí eu resolvi olhar e falei, ai, meu Deus, que delícia, uma árvore. E a hora que eu olho, assim, tinha uma cobra bem no galho, bem próxima de mim, assim, né? Então, eu fiquei só imaginando esse impacto, né? Eu não era uma criança, mas pensando nessa, sabe, assim, da maneira curiosa como você fala, olha, você viu o que tem na exposição, sei lá, vou inventar uma coisa, uma mula sem cabeça, nossa, daí ia correr aquela, nossa, que horror, vai ter uma coisa desse tipo, né? Então, o fantástico, o inimaginável, né? Totalmente desconhecido, né? Não só totalmente desconhecido, mas totalmente inimaginável, né? Eu acho que com isso o Durkheim quer só acrescentar densidade na ideia dele da dificuldade que é viver num tempo de mudança, né? Num tempo em que e ali a gente não tava ali, ele estava vivendo num momento que no momento em que a instabilidade, esse é o termo, né? A instabilidade não era que nem a de hoje, que hoje é uma instabilidade crônica, não é? Todo dia é uma coisa, e foi ficando assim, né? Eu acho que um pouco pior a partir de uma pandemia, né? E aí, nesse sentido, eu acho que vale a gente fazer essa, né, trazer essa questão da pandemia para pensar no diagnóstico que ele faz, né? Que é a do desajuste, da desregulamentação e de uma situação totalmente excepcional, que não vai ser um outro país, mas vai ser o mundo inteiro que vai viver, né? Então, e outra, né? Tem aí um aspecto, além do medo, Samuel colocou aí medo das cobras, né? Mas assim, uma incerteza, tem uma pandemia que está matando um monte de, né? Uma doença que está vitimando muitas pessoas, e agora isso está se espalhando e a gente já, né, primeiro viver todo um período de medo, que daí é muito medo mesmo, né? Mas junto com isso, uma mudança total no cotidiano, né? Uma mudança muito grande no cotidiano. Então, você deixa de fazer contato com as pessoas, você fica em casa, daí em casa você tem que enfrentar a casa, né? Enfrentar as relações sociais, cuidar das crianças em condições extremamente limitadas e assim sucessivamente. E daí um movimento de notícias que ninguém conseguia se desprender, não é? Então, quer dizer, tem uma excepcionalidade aí, né? Que é um surto de uma doença, uma condição sanitária extremamente problemática, né? Mas a gente agora está no momento de verificar em que medida é possível retomar os antigos procedimentos cotidianos, protocolos, né? E padrões de sociabilidade no momento em que, aparentemente, a pandemia ameniza. Então, quer dizer, lá ele estava falando de ciclos, né? Ciclos de mudança, ciclos de transformações e tudo mais, né? E daí, de repente, a partir de um certo momento, o mundo todo passa a viver uma situação de um tipo de caos constante, né? Então tem gente que fala, esse é o novo normal, né? O novo normal é não ter absolutamente nada de normal, né? Então, tem aí várias teorias, né? É para a gente pensar no. Quer dizer, nós temos que pensar, né? Nós estamos aqui, vocês estão, né, caminhando para a formação de vocês exatamente para olhar para a sociedade e falar. Que lugar é esse, né? Que vida é essa? Que cultura é essa? Que economia é essa? Como é que o indivíduo vive nessa sociedade, né? Então é nosso desafio, né? Aí, bom, então a gente juntou aí a questão comércio-indústria versus agricultura. O impacto das exposições universais, falamos dessa possível maior imunidade das classes mais pobres, né? E tem um caso que eu acho que é o tipo de um coração também, assim, da análise durkheimiana, que é pensar a questão das famílias, do matrimônio, né? Como refletir sobre a imunidade do homem e da mulher ao suicídio, considerando algumas mudanças no seu estatuto, né? Que é o de solteiros para casados, de casados para viúvos, e aqui ele coloca um elemento próprio da sociedade tendencialmente anômica, que é o divórcio, né? Então, ele parte de uma pesquisa feita por um indivíduo chamado Bertillon. E acho que, eu não sei se eu anotei aqui, mas acho que é página 334 para vocês, mais ou menos aí, onde está essa questão, né? E aí, esse Bertillon, ele faz um estudo relacionando os casos de divórcio aos casos de suicídio, né? Só que ele faz o seguinte: ele vai atrás de conhecer um pouco da vida dos casais que se separaram, né? Que se divorciaram, e acaba achando uma linha que ele acha que é comum entre os vários casos, que é uma avaliação do caráter de um dos cônjuges, né? Então ele vai dizer: olha, a coisa foi provocada porque tal pessoa era de mau caráter. Aí o Durkheim vai olhar para ele e falar: oi? Como assim, né? Como é que você vai definir, assim, com a sua batuta, né? Quem que tem bom caráter e quem que tem mau caráter, né? Quem que diz que as informações que você possui são fidedignas a ponto de classificar assim as pessoas, né? Então, quer dizer, na ideia desse autor, os divórcios aconteciam pelo mau caráter de um dos cônjuges. E uma vez declarado, chegado ao suicídio, a situação era de grande instabilidade e acabava levando um ou outro cônjuge à morte voluntária, né? Aí o Durkheim falou: não, nada a ver, né? Não é por aí. E aí ele vai examinar algumas situações, né? Ele vai dizer: o divórcio realmente é uma inovação incrível, né? Então ele aparece modificando o estado civil que opera em determinadas circunstâncias, né? Então, quer dizer, o casal é casado, a mulher muitas vezes tinha uma situação bastante de subordinação, né? Em geral, era o homem que tinha um estatuto de cidadania, que frequentava a vida pública, né? A mulher era reservada, a vida do lar e tudo mais. E o homem, nos casos que ele avalia lá do egoísta, né? E nas taxas mais gerais que ele avalia no começo do trabalho, ele vai mostrar sempre uma imunidade menor dos homens, né? Sempre as mulheres, elas tinham uma imunidade maior, ou seja, os casos entre as mulheres eram sempre menores do que o caso dos homens. Inclusive, né, o Durkheim vai falar exatamente por terem essa vida pública, né? Por terem o desafio de serem os mantenedores, né? Independentemente dos acordos particulares que pudessem existir, né? Mas então, a ideia seria que inicialmente o divórcio poderia ser libertador, né? Vamos supor, uma determinada situação familiar bastante instável ou crítica, prejudicial a todo mundo, a partir do divórcio, ela se resolveria, né? No entanto, não é isso que se vê. Se vê exatamente o contrário, né? Há um número significativo de casos de morte voluntária de pessoas divorciadas, mais de homens do que de mulheres, né? Qual que é a resposta que o Durkheim dá para isso, né? Ok, o divórcio é um perturbador, né? É um perturbador. Mas que na perspectiva dele não é o detonador. Não pode até ser o detonador, mas não explica as razões, as causas. Porque para ele é o seguinte, é a condição da família, é a condição da experiência, vamos dizer assim, histórica de viver uma situação familiar complicada, instável, caótica, que acaba definindo a instabilidade fatal, certo? E não o suicídio propriamente dito. São as condições que. Suicídio. Não o divórcio propriamente dito, né? Então, quer dizer, não é o divórcio que leva ao suicídio, e sim a vida pregressa dessas pessoas no ambiente familiar. Aí ele vai comparar. Sociedades em que o casamento é indissolúvel, né? Acontece a mesma coisa, quer dizer, se mantém uma taxa equilibrada daquela nas quais existe o divórcio. E os casos não contemplam apenas os divorciados, e sim também pessoas que são simplesmente casadas. Então, mais uma confirmação de que é a experiência social e não a ruptura do laço é que leva a essa opção, né? Essa escolha extrema. E tem uma coisa importante sobre a viuvez, né? É que tem um número, ele já tinha revelado, né? Um número bastante significativo de homens idosos, viúvos, que interrompem a sua vida, e um número muito menor de mulheres viúvas que fazem isso, né? Então, quer dizer, a separação quando morre um dos cônjuges, obviamente, de morte natural, né? É muito diferente essa experiência da experiência da separação. Então, quer dizer, nos viúvos, a taxa, por mais que seja grande nos homens viúvos, é muito menor. Porque a separação, se no caso do divórcio, a separação era desejada, era escolhida, no caso da viuvez, não. E a razão da separação é uma morte natural. É uma lei natural, que é a morte por uma doença e tudo mais. Então, quer dizer, há uma maior aceitação e há uma situação totalmente diferente, porque você não consegue, não está implicado aí. Como está no caso dos divórcios, que exista uma situação de tensão anterior ao divórcio, que fazia com que a imunidade baixa, né, ao suicídio fosse muito grande, por causa da situação de grande instabilidade que se vivia em termos familiares ou conjugais. Não sei se dá para entender isso. A morte natural, a viuvez, ela se torna muito mais aceitável, né? Inclusive porque a perspectiva da experiência pode ser totalmente outra, sem conflitos, sem grandes conflitos e tudo mais, né? Do que no caso do divórcio, que em si já revela uma situação crítica anterior ao divórcio. Não sei se fica claro, se vocês conseguem entender. Olha, tem na bibliografia o capítulo 1 do livro 3, o capítulo 1 do livro 3, né, que é o elemento social do suicídio. Eu recomendo muito também essa leitura. Não é uma coisa muito extensa, mas porque ele faz uma recapitulação, né? Porque ele volta a comentar lá os fatores extrassociais, então ele coloca tudo em linha, traz todos os argumentos para fazer algumas considerações bastante interessantes, né? Ele, por exemplo, vai usar o conceito de força coletiva, né? Força coletiva como sendo essa que segura, que antepara o indivíduo, né? E que consegue esses barramentos que eu falava, né? Alguém tem que dizer que não dá para ir em frente, né? Então é exatamente isso, né? É uma força coletiva que teria capacidade de ancorar os indivíduos, né? E essa força coletiva só pode ser entendida, vista, sentida, experienciada, né? Como uma realidade exterior e mesmo superior ao indivíduo, né? Então, quer dizer, é uma força que não está nele, mas que ele precisa, de que ele precisa. Depois ele vai pensar, e aí para terminar mesmo, na ideia de corrente suicidógena, né? Como sendo, por exemplo, uma força social, né? Vou usar de novo a ideia de força aí, mas num outro sentido, né? Essa corrente como um encadeamento de situações que acabam provocando o suicídio, né? E ele coloca uma coisa bastante impressionante, assim, né? E aí é um jeito dele alertar sobre a importância dos homens públicos, dos homens de, né? Não vou falar isso, pelo amor de Deus. Ia usar uma expressão muito fora do cabo aí para, mas assim, as elites, né? Os poderosos, economicamente, socialmente, né? Para que coisas que precisam ser feitas para controlar essas correntes suicidógenas, né? Ele vai dizer porque a gente está produzindo hoje situações que, infelizmente, podem acontecer nesse sentido no ano que vem. Então, ele está dizendo: alarme total tem que ser ligado e as pessoas têm que se tocar que a sociedade precisa sempre socorrer os indivíduos, ela precisa sempre salvaguardar os indivíduos, né? E que os indivíduos vão estar sempre precisando desse esteio, desse arrimo, né? Para que a sociedade se perpetue, né? Com menos risco e, de preferência, sem anomia. Na, na, na, na, na.